todos os continentes. Pagodes e mesquitas, catedrais e basílicas, torres e capelas aparecem majestosos na Ásia e na África, na Europa e na América, pretendendo honorificar a providência divina. É assim que surgem, aqui e ali, casas de adoração com variada nomenclatura. Templos-palácios, templos-estilos, templos-museus, templos-consagrações, templos-claustros, templos-troféus. Os altares para os ofícios religiosos que os hebreus da antiguidade remota situavam em mesas de pedra no alto dos montes são hoje relicários suntuosos, faiscantes de pedraria. E para o curso das orações, convertidas em cerimônias complexas, há todo um ritual de cores e perfume, reclamando vasos e paramentos que valem por rigorosas afirmações nos domínios da posse material. Longe de nós, porém, qualquer crítica destrutiva aos irmãos que adornam, assim, o campo da própria fé. A intenção nobre e reta, seja onde for, é sempre digna e respeitável. Contudo, em nos reportando à interpretação espírita, que exprime o pensamento cristão claro e simples, como honrar o Criador, relegando-lhe as criaturas aos desvãos da miséria e às sombras da enfermidade? Que dizer da estância em que os filhos felizes, a pretexto de homenagear a munificência paterna, fingem desconhecer a presença dos próprios irmãos, mais fracos e mais humildes, extorquindo-lhes o direito da herança? Como glorificar o todo compassivo, inscrevendo-lhe o nome bendito em tábuas de ouro e prata, junto daqueles que se cobrem de andrajos e soluçam de fome? Lembremo-nos de Jesus, o expoente maior da lealdade ao Senhor Supremo. Anjo entre os anjos, desce ao mundo num leito rude de estrebaria. Engenheiro de excelsas rotas, pisa a lama terrestre em louvor do bem. Puro entre os puros é a esperança dos pecadores. Mensageiro da luz, toma a direção dos que se afligem nas trevas. Magistrado incorruptível, de ninguém exigia certidão de pobreza a fim de ser útil. Embaixador da harmonia sublime, é remédio aos doentes. Detentor de conquistas eternas, vale-se de barcos emprestados para o ensino da boa nova. Justo dos justos, deixa-se crucificar entre malfeitores para engrandecer entre os homens o poder do perdão e a força da humildade. Cultiva, pois, tua fé conforme os ditames do coração, mas não te esqueças de que, no fundo da consciência, ajudar com desinteresse e instruir sem afetação é a única maneira, a mais justa e a mais alta, de servirmos ao nosso Pai. E assim, amigos ouvintes, mergulhados nessa atmosfera de espiritualidade, que eu enfim posso dizer: boa noite, meu amigo Jefferson Godoy. Boa noite, Wilson. Boa noite, Sérgio. Boa noite, pessoal aqui da técnica. Boa noite, amigos de casa. Bom, inicialmente, para mim, que ainda há tempo, né? Então, primeiro programa do ano para mim, eu queria desejar a todos um feliz ano 2017 para todos aí, que nós tenhamos muita saúde, muita alegria nesse ano. Realmente é uma lição essa mensagem que você colocou aqui, Wilson, fabulosa, porque primeiro que tem essa descrição aqui de Jesus é incrível, né? Cobre bem o que Jesus realmente foi e é e continuará sendo para nós. Mas o mais importante que eu gostaria de trazer a público aqui é a questão do Dia Internacional da Religião e o Dia Nacional de Combate à Intolerância Religiosa, ser comemorado agora no dia 21 de janeiro. É muito importante esse tema, esse dia, principalmente para nós que no mundo de hoje vivemos uma intolerância religiosa exacerbada, né? Nós vemos aí o Estado Islâmico lá no Oriente Médio, atuando também na Europa, nós vemos brigas entre facções ou até mesmo religiões, vamos dizer assim, nós vemos aí cristãos, que se dizem cristãos, se atacando, se engalfinhando, enfim, uma demonstração muito clara de que ainda falta para todos nós o sentido exato do que vem a ser religião. E a palavra religião vem, eu não me lembro se é do grego ou do latim, mas vem de religare, que significa religar-se a Deus. A religião nada mais é do que um caminho que nós escolhemos para nos ligarmos a Deus. Ou seja, toda religião leva a Deus. É um caminho que se escolhe para se levar a Deus. Umas religiões têm um caminho mais tortuoso, outras têm um caminho mais curto, mas, de uma forma geral, todas as religiões têm um único objetivo: ligar-nos a Deus, que é o nosso Criador. E nós que somos, sejamos cristãos, muçulmanos, católicos, budistas, espíritas, enfim, evangélicos, temos que nos prestar a fazer aquilo que a religião nos prega e nos orienta, ou seja, a caridade que Jesus, que diga-se de passagem, não deixou claro nenhum tipo de igreja a ser seguida, mas deixou somente a questão da importância de se ligar a Deus, né? Então, que nós utilizemos esses conceitos todos para que realizemos aquilo que Jesus mais queria que nós fizéssemos, vivêssemos como verdadeiros irmãos, independentes da raça, da cor e do credo. Então, no dia de amanhã, seria muito interessante que todos nós refletíssemos como é a nossa postura diante da questão da tolerância religiosa que nós todos temos a obrigação de respeitar e seguir. Boa noite, meu amigo Sérgio Aguiar. Boa noite, Wilson, Jefferson, todo o pessoal da técnica, Rodrigo e todo mundo que está nos ouvindo. O tema realmente, o Jefferson já pegou legal a bola, já deu uma arrematada aqui, a questão da intolerância religiosa, e o tema extremamente feliz da primeira leitura. Se a gente pegar o mandamento maior colocado por Jesus, quando ele descreve o amor a Deus, ele descreve como devendo ser um amor incondicional. Amor pelo Criador. E amor incondicional não cabe julgamentos e questionamentos nesse sentido. Ele pedia que a gente sentisse esse amor sem colocar condições para que esse amor fosse estendido a Deus. Sem barganhas, sem necessidade de querer algo em troca para que isso seja possível. E comumente o ser humano tenta dar características humanas a Deus pela própria concepção humana. Ou ele é um pai rancoroso, ou ele é um pai que vai eventualmente te dar o que você quer, se você for bem comportado. Um julgador. Ele vai te punir se você fizer alguma coisa errada. E o Cristo colocou dessa maneira, quando ele pede para a gente amar a Deus com todo o nosso entendimento, com todo o nosso amor, com todo o nosso coração, ele está pedindo para a gente sentir a presença de Deus na nossa vida. E ao sentir a presença de Deus na nossa vida, aliar dentro da frase do mandamento maior, amar ao próximo como nós temos a capacidade de amar a nós mesmos. Aí ele colocou uma condição. Aí ele pediu que nós fôssemos seres livres, que preservássemos a nós mesmos, e aí eu entro com valorizar a vida, lutar contra as nossas tendências inferiores que tentam nos direcionar para longe de Deus, para longe dos caminhos que Jesus colocou. E aí também esse condicional de que nós dessemos para o outro aquilo que a gente quer para nós. E no texto eu frisei uma frase, eu grifei uma frase: a intenção nobre e reta, seja onde for, é sempre digna e respeitável. As nossas intenções é que contam, é importante que a gente compreenda isso, o Espiritismo esclarece de maneira contundente isso. Muitas vezes o resultado das nossas ações não é o melhor, não é aquilo que a gente esperaria ter. A expectativa é que a gente criou. Às vezes a gente deseja muito, e constantemente no atendimento fraterno, eu desejo muito que esse alguém que eu estou atendendo seja curado, receba uma graça, receba o merecimento de ficar bem. Mas às vezes aquilo não é o melhor para a pessoa. Então, às vezes o resultado que vem para a gente nos frustra. E aí eu vou para o final do parágrafo, para o final do capítulo aqui, onde ele fala para ajudar com desinteresse e instruir sem afetação. Ajudar com interesse é esse ajudar porque é uma criatura e você está fazendo porque você queria que fizesse para você a mesma coisa. E você não espera nada dessa pessoa. Então, instruir sem afetação. Não espera nada dessa pessoa que ela não esteja em condição de dar. Se você, parece até um contrassenso. Às vezes a gente vai ajudar alguém e a gente espera que a pessoa seja grata. Se a pessoa está num ambiente complexo, afetada, amarga, como é que ela vai experimentar o sentimento de gratidão que vem do fundo do coração e é movido pelo amor? Se ela não consegue eventualmente ter o amor a si mesma, ela não vai conseguir reproduzir esse amor no ponto de devolver para você os frutos daquilo que você colocou. Então, quando Jesus colocava essas questões, ele colocava para que a gente se direcionasse dessa forma. Deus coloca essa diversidade de espíritos na Terra para que a gente, com os talentos, vá um ajudando o outro. O que falta em um, o outro pode contribuir. E que a gente estenda a mão da maneira que a gente quer ser auxiliado, que a gente consiga auxiliar, e que a gente não transforme um ato bom numa coisa ruim, criando expectativas de agradecimento, de gratidão e tudo mais. Então é viver com esse auxílio desinteressado, com esse serviço no bem, mas desinteressado, sem cobranças, permitindo que você seja feliz servindo, que você colha os frutos desse serviço, né, Wilson? Sérgio, e até estendendo um pouco o que você comentou, imagine aí os nossos guias espirituais, os nossos espíritos protetores, aqueles que foram eleitos, né, que se dispuseram a nos acompanhar, mesmo que em pensamento, durante todos os dias de nossa vida, para nos inspirar, nos intuir sobre o caminho certo a tomar. Será que seria um exercício agora que nós poderíamos fazer em tentar pensar em quantas vezes talvez nós tenhamos recebido este auxílio sem que nos tenhamos dado conta dele? Né? Quantas vezes a gente foi preservado de uma doença, talvez? Qual de nós saberia dizer se os nossos dias já não foram acrescentados, se nós já não poderíamos ter desencarnado, ou se já não poderíamos enfrentar uma doença mais grave, um problema mais grave, e aqui ainda estamos? E será que naquele momento, como nós não sabíamos, nem sabíamos que estávamos sendo ajudados, será que nós realmente naquele momento agradecemos, sinceramente, lá do fundo, igual você disse, do fundo do coração, agradecemos a Deus, a esses amigos espirituais pelo que nos oferecem? Não, possivelmente não. Agora, você imagina se eles também deixassem de nos ajudar por conta disso. Ah, não, essa terra estaria aí uma balbúrdia completa. Né? Eles não abrem mão da gente. E é um exemplo para a gente também. Né? Isso que você disse, de ajudar sem esperar. Mas sabe que quando a gente fala em religião, a primeira coisa que nos vem em mente são formas de se adorar a Deus. Quando a gente pensa em religião, né? Você pensa numa pessoa prostrada, né? Ajoelhada e orando e adorando Deus. Agora, o Espiritismo também, né, trata da lei de adoração. Mas qual é a melhor maneira de se adorar Deus? Você falou sobre Jesus, Sérgio. E Jesus veio e nos mostrou um pai diferente desse Deus, né? Juiz, esse que pune, esse que se vinga. Jesus veio e nos apresentou um Deus que era pai, que é o nosso pai. Então, como nós honramos o nosso pai ou a nossa mãe? De que forma o seu pai se sente honrado? Ele se sente honrado quando a sua conduta é a conduta adequada. Né, os pais que estão nos ouvindo, as mães, né, pensem nos seus filhos. Quando você percebe seu filho tomando as decisões corretas, sendo justos, andando direito, trabalhando, honrando seus compromissos, você se sente honrado, feliz com aquele filho. Então é dessa maneira que nós entendemos a adoração ao pai, né, corrigindo a nossa conduta, começando em nós. Aí sim é uma maneira da gente adorar o pai verdadeiramente. O Espiritismo, nesse sentido, é muito simples. Ele segue o exemplo de Jesus em sua simplicidade. Como você disse também, ele não deixou nenhum ritual, né, nenhuma construção, nem mesmo uma igreja com nome qualquer Jesus fundou. Todos os formatos, os entendimentos, né, os rituais, os símbolos, surgiram muito tempo depois da morte, do desencarne de Jesus. Então, a gente precisa cuidar para que, dentro das religiões, como o texto aqui bem mostrou, não importa se o nosso coração tem uma inclinação por esta ou por aquela religião, não, realmente não faz diferença alguma, nenhuma, se somos católicos, se somos evangélicos desta ou daquela denominação. Porque o Jefferson falou sobre isso, né? Sobre a luta entre as religiões. Mas além da luta entre as religiões, tem a luta dentro das religiões. Né? Me lembro que uma vez esteve aqui em Piracicaba o Richard Simonetti, e ele falou, um escritor espírita, enfim, muito consagrado, e ele disse que o crescimento do Espiritismo se dá principalmente pelas dissensões. Então, as pessoas que frequentam uma determinada casa não se entendem com a diretoria, não, vou sair, vou montar a minha. Aí ele monta uma outra casa espírita, né? E dali vai saindo outras e tudo mais. Crescem por dissensões. E assim também acontece com a igreja evangélica e com tantas outras. Isso aí, existe uma intolerância interna. O espírita tem intolerância com outros espíritas. Ah, não, porque ele interpreta aquele ensinamento de Allan Kardec de uma forma e eu interpreto de outra. Então, existem posições ortodoxas dentro do Espiritismo, como também existem dentro de outras religiões. O que para a gente fica claro, que quem tem que mudar realmente somos nós. A gente tem que aprender a ser mais flexível com todas as pessoas. Né? Aquilo que nós hoje, de repente, defendemos com unhas e dentes, né? Brigamos para defender, sei lá se daqui a 20, 30 anos vai parecer uma besteira, falar, nossa, olha o que eu estava defendendo, brigando lá atrás para defender aquilo, que bobagem, não é mesmo? Então, se não tiver essa flexibilidade, não aprende, não é, Jefferson? Exato, Wilson. Você resumiu bem isso aí, e a gente tem que lembrar o seguinte, né? Nós mudamos os nossos conceitos, né? Uma pessoa com 20 anos de idade tem um pensamento e uma pessoa depois, a mesma pessoa com 40, tem uma ideia diferenciada, né? Bem diferente. O que nós temos que levar em consideração é que não existe religião ruim. O que existe é o seguidor ruim. Não existe a igreja evangélica ou católica ruim. Existe o mal católico, o mal evangélico, o mal espírita, enfim, porque ele não segue aquilo que deveria seguir, como você comentou agora há pouco, que no nosso caso, como espíritas, a adoração de Deus tem que ser baseada na questão da fé raciocinada. Ou seja, nós temos que raciocinar, entender aquilo lá. E que leva a gente a um outro nível, eu acho, Wilson, que é a questão de que nós, cada um de nós, está adequado à sua religião. Né? Não adianta você querer, de repente, só porque é moda, de repente, as pessoas seguirem o hinduísmo, a pessoa vai lá e vira hinduísta. Né? É o guru da moda. É da moda. Não, eu acho que a religião é adequada para cada um. Por isso, como você comentou, a gente muda a percepção da nossa vida durante os anos, durante o tempo que nós aprendemos, né, na convivência diária, coisas que de repente para você... Hoje eu vejo coisas... Eu nasci em berço católico, mas hoje eu vejo coisas, como você comentou, que naquela época para mim eram claríssimas, eram importantíssimas, e hoje eu vejo que não tem tanta importância assim para mim, não me faz tanto feliz como me faz hoje. Né? Você vê, durante alguns anos, alguns séculos, muita gente matou em nome de Jesus. Em nome de Deus, isso aí. Pois é, as cruzadas. Isso, e é praticamente inconcebível como é que a pessoa consegue defender essa tese, um monte de gente acreditar nessa tese que estava matando em nome de Jesus, uma criatura que caminhou entre a terra e só pregou o amor. Exato. São os crentes que não estão adequados à religião. A credulidade deles... E esse é o grande alerta, porque se essa religião está fazendo com que você sinta ódio do teu irmão, você está contrariando o mandamento maior que Jesus deixou. Se essa religião diz para você temer a Deus, você está contrariando o mandamento maior que Jesus deixou. Ele pediu para que nós amássemos Deus com todo o nosso entendimento. Às vezes parece meio extremamente contraditório, né? As teorias que são jogadas. Sérgio, é por aí mesmo. O que eu estava querendo dizer, e você comentou agora, é o seguinte: mas essas nuances que tem no entendimento é que muitas vezes nós não estamos preparados. De repente você criticar, a pessoa criticar um islâmico lá que... Sem conhecer. Sem saber. Mas na verdade para ele ainda ele não tem um entendimento da religião, ou ele leu lá o Corão e não entendeu bulhufas do que está escrito lá e interpretou errado. É porque eu acho que assim... Não está preparado para aquilo. Ainda não, mas existe um código de ética. Sim. O código de ética é o código que Jesus deixou. Se alguém tentar fazer ou me direcionar para alguma coisa diferente do amor, da caridade, da compaixão, eu vou pensar melhor se eu vou querer ouvir o que essa pessoa está falando. E assim, o Espiritismo, em seu aspecto mais simples, é uma religião? Ele é uma religião. Mas como eu comentei lá no começo, a gente espera ver numa religião uma série de rituais, de simbologias. A gente vai numa reunião espírita, não encontra nada disso. Se você, ouvinte, que neste momento está aqui nos acompanhando e nunca participou de uma reunião espírita, nós convidamos, vá. Acesse o site da USE, piracicaba.com.br. Lá tem uma relação das 30 casas espíritas que são afiliadas à USE, aqui em Piracicaba, na região. Escolha uma casa aí nas proximidades do seu bairro e visite. Você vai encontrar lá, raramente você vai encontrar uma foto na parede. Talvez encontre uma foto de Allan Kardec para demonstrar que ali é uma casa que segue, né, as orientações, né, a codificação de Allan Kardec. Mas você não vai ver ninguém acendendo uma vela embaixo da foto de Allan Kardec, ou de André Luiz, ou de Emmanuel, né? ou pedindo para Emmanuel interceder para a gente, né? Isso não vai acontecer. É tudo muito simples. E o que mais impressiona nessa simplicidade é que não existe nada oculto. Então, a palavra ocultismo não se encaixa no Espiritismo de forma alguma. A palavra misticismo não se encaixa no Espiritismo de forma alguma, porque não existe nada místico, né, no tocante, né, com relação a coisas misteriosas. Místico com relação a mistério, não existe. Quando você entra na doutrina espírita para conhecer, você pode ter acesso a tudo que a doutrina espírita tem. São 5 livros. tudo. Então você não precisa ser um iniciado, né? Alcançar um determinado nível e somente a partir daquele nível você vai ter acesso a algumas informações que são só para você que está naquele nível X, no nível Y. Não, você tem ali o Livro dos Espíritos, você tem ali o Evangelho segundo o Espiritismo, a Gênese, o Livro dos Médiuns e o Céu e o Inferno, que são as cinco obras básicas do Espiritismo. Lá você vai encontrar todas as suas respostas, as respostas para todas as perguntas. Nós sempre falamos que o Espiritismo ele é baseado numa base tríplice, né, tripla, que é a filosofia, a religião e a ciência. Em determinado momento, o Geraldo Lemos, que fala isso numa entrevista, ele pergunta para o Chico Xavier qual desses aspectos seria o mais importante no Espiritismo. O Chico reflete e diz o seguinte: olha, a filosofia pode contribuir bastante, mas em alguns momentos ela não passa de um monte de conversa. Essas são as palavras do Chico. A ciência também contribui muito para a humanidade. No entanto, em alguns momentos, a mesma ciência que produz tantos avanços na área de medicina produz também bombas atômicas que dizimam populações. Portanto, o aspecto mais importante da doutrina é o aspecto religioso da doutrina espírita. Porque é esse aspecto que faz com que nos tornemos melhores, que nos aproximemos de Deus realmente, que desenvolvamos essa sensibilidade, essa percepção do mundo ao nosso redor. A Joana de Ângeles, ela fez uma... Eu não vou lembrar agora o livro que eu vi isso, mas uma crônica onde ela colocava também essa questão de... Existe na Bíblia e existe algumas partes lá, por exemplo, dos milagres, sobre a vida de Jesus. E tudo isso pode ser questionado, ser contestado. Mas a única parte que não pode ser questionada é a parte moral. É a parte moral, dos ensinamentos morais. Pode dizer moral. Que Lázaro ressuscitou de corpo, estava desmaiado, né? Pode inventar um monte de coisa. O que quiser, mas o ensinamento do Cristo, este é O aspecto intocável, moral, né? É inatacável, sem é dúvida. Intocável, e através dos séculos ele permanece. E é esse aspecto moral, né? O fator que prepondera. No ensino espírita, né? Em todas as obras de Kardec a gente percebe isso, né? Tanto que Kardec no Livro dos Médiuns ele fala sobre o bom médium, que é aquele que trabalha com desinteresse moral. Veja bem, desinteresse moral, isto é, o que é um interesse moral? Eu quero ajudar alguém para mim ser uma pessoa melhor. Isso é um interesse também, olha como que pode. Então isso, eu não posso ajudar uma pessoa com interesse de fazer o bem a mim, mesmo que faça. Mas uma pessoa jamais pode ser um meio para mim obter alguma coisa ou para mim me sentir melhor. O Sérgio sabe disso, ele trabalha no atendimento fraterno, atende muitas pessoas. Então é natural que nós nos sintamos bem quando as pessoas são atendidas, quando você observa nas pessoas uma melhora na condição do que ela chegou e do que ela vai. Mas isso não pode ser o fator motivador. Por exemplo, eu vou sair da minha casa e vou lá trabalhar porque quando eu vou para lá eu me sinto bem. Não é. Eu vou lá trabalhar, porque quando eu vou trabalhar eu faço as pessoas se sentirem bem. Isso. Aí é claro que você volta para casa melhor também. E mesmo que não volte, você fez o que você precisava fazer. Amigos ouvintes, muita atenção para esta frase. Espíritas, amai-vos. Este o primeiro ensinamento. Instruí-vos. Este o segundo. Com esta frase, o Espírito de Verdade nos adverte sobre a importância do estudo para a aquisição de valores elevados. Por isso, vamos empreender o estudo sério da doutrina espírita. Mas atenção, comece pelo começo, lendo as obras básicas da codificação espírita. São elas o Livro dos Espíritos, o Livro dos Médiuns, o Evangelho segundo o Espiritismo, o Céu e o Inferno e a Gênese. Lembrando que você pode adquirir estas e outras obras lá na Livraria Espírita Allan Kardec, que fica na Rua Voluntários de Piracicaba, 583, na esquina com a Rua Alferes José Caetano. Nós vamos agora para um pequeno intervalinho comercial e retornamos com a prece de abertura súplica na voz de Terezinha Oliveira. Estamos apresentando o programa Visão Espírita. Visão Espírita. Uma ação do Grupo Multimídia Espírita. voltamos a apresentar o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Súplica. Falte-me tudo, mas não a fé, Senhor, que eu possa prosseguir sem desalento e sem cessar, embora passo lento, na estrada que conduz ao Teu amor. Falte-me tudo, Senhor, menos a chama que a todo coração dorido aquece, consoladora do pobre que padece e companheira daquele que te ama. Falte-me tudo que hoje me rodeia, e tudo perderei, imperturbável e serena, se eu tiver fé, ainda que pequena, tal o menor dos grãos da mais filtrada areia. Amigos, estamos de volta aqui para o primeiro bloco do programa Visão Espírita desta noite. No primeiro bloco, nós estudamos a obra O Evangelho Segundo o Espiritismo, de Allan Kardec. Lembrando que este é um estudo sequencial. Em cada programa, nós avançamos por um pequeno trecho e durante a leitura, nós vamos acompanhando os comentários, hoje aqui dos amigos Jefferson Godoy e Sérgio Aguiar. Nós estamos no capítulo 13, na seção Instruções dos Espíritos. Avançamos hoje para o item 18, denominado Os Órfãos, mensagem assinada pelo espírito que se denomina um espírito familiar. Meus filhos, amai os órfãos. Se soubesseis como é triste ser só e abandonado, sobretudo na infância. Deus permite que haja órfãos para vos estimular a servir-lhes de pais. Que divina caridade amparar uma pobre criancinha abandonada, evitar que sofra fome e frio, dirigir-lhe a alma a fim de que não se desgarre para o vício. Quem estende a mão a uma criança abandonada agrada a Deus, porque compreende e pratica a sua lei. Ponderai também que muitas vezes a criança que socorreis vos foi cara em outra encarnação. Mas Se pudesseis lembrar-vos, já não seria caridade, mas sim um dever. Assim, pois, meus amigos, todo sofredor é vosso irmão e tem direito à vossa caridade. Não, porém, a essa caridade que magoa o coração, não a essa esmola que queima a mão em que cai, pois frequentemente os vossos óbolos são bem amargos. Quantas vezes eles seriam recusados se na choupana a enfermidade e a miséria não o estivessem esperando? Dai delicadamente, juntai ao benefício que fizerdes o mais precioso de todos. Uma boa palavra, uma carícia, um sorriso amigo. Evitai esse ar de proteção que equivale a revolver a lâmina no coração que sangra, e considerai que, fazendo o bem, trabalhai por vós mesmos e pelos outros. Um espírito familiar. Paris, 1860. Esse tema de órfãos, ele me emociona até, porque é uma coisa que eu não fiz ainda, que um dia eu vou fazer, Wilson, porque eu já fiz um monte de coisa, estou sempre ocupado, fazendo mais um monte de coisa. Mas eu já me vejo, às vezes, eu tenho uma filha, mas eu me vejo, às vezes, pegando uma criança no colo, nesses lugares onde as crianças, às vezes, são maltratadas, com um sorriso no rosto, né? Eu com um sorriso no rosto, mas principalmente com um sorriso no coração, que o autor ele colocou de maneira sublime, que a gente consiga fazer de boa vontade, sem se sentir superior, mesmo que não se sinta no pensamento, que também não se sinta superior no campo das emoções, das sensações. Que a gente consiga se vigiar e não ver ali um coitado, não ver ali um necessitado, ver ali um outro irmão, ver um irmão, ver alguém que naquele instante está precisando de alguma coisa, e essa alguma coisa você tem para dar. Ali foi uma conjunção de fatores, alguém que está precisando dar amor, e nem tanto está precisando, mas está querendo dar amor, e alguém que está precisando de maneira tão, tão básica desse amor e que lhe faltou, né, através da orfandade. Então, que a gente consiga, pelo texto, fazer esse auxílio com o máximo de desprendimento, mas conectando com o texto anterior, fazendo com boa intenção, fazendo com vontade, fazendo sem esperar nada em troca, fazendo sem se sentir superior ao outro, sentindo o amor em servir, e colhendo para si mesmo os frutos, né, dessa interação gostosa que haverá entre a gente. Quer dizer, quando essa conjunção de fatores acontece, assim, alguém necessitado e alguém com aquilo, com aquele óbolo pronto para poder fornecer, ali é a Deus atuando, ali é Deus fazendo com que a gente consiga satisfazer a necessidade momentânea, porque a gente precisa aprender a fazer isso, ajudar o próximo mais próximo e satisfazer. Emmanuel coloca muito isso nos textos dele, satisfazer a necessidade momentânea. É do pão? Dá o pão. É do abraço? Dá o abraço. É do sorriso? Dá o sorriso. É do carinho? Dá o carinho. É o que precisa para aquele momento, sem mania de grandeza, sem necessidade de rituais, sem necessidade de uma preparação. É abrir o coração e fazer aquilo que está querendo fazer. Sérgio, aproveitando até, você pode falar sobre isso também. Enquanto você falava sobre atender o que a pessoa precisa, eu lembrei aqui dos trabalhos mediúnicos. Muitas vezes, antigamente, né, utilizava-se o termo doutrinador para a pessoa que fazia o atendimento dos irmãos em sofrimento que se apresentam nos trabalhos mediúnicos através da manifestação mediúnica. Hoje em dia não se usa mais o termo doutrinador, fala-se dialogador, por exemplo. Então, tem esse aspecto, não tem, Sérgio? Tem. De atender o que a pessoa precisa, porque um doutrinador é uma pessoa que vai doutrinar aquele indivíduo. Agora, ele vem sofrendo, pense bem, né? Você que trabalha atendendo pessoas, a gente sabe, né? Ele vem sofrendo, ele vem com um grave problema, e você vai explicar para ele sobre reencarnação, sobre, né? É assim que funciona? O que a gente oferece para essa exatamente. Pessoa? Exatamente, eu acho que o principal, e aí eu estendo não só a casa espírita, mas templos evangélicos, igrejas católicas e todos os templos budistas, o que que for, é o acolhimento. E o acolhimento, ele não tem uma fórmula. Na verdade, o que a pessoa está buscando num momento desse é conexão. Seja espírito encarnado ou dentro de um trabalho mediúnico, um espírito desencarnado, o primeiro ponto é o acolhimento. E quando a gente coloca doutrinador, já tem aí um quê de superioridade, né? Eu conheço mais, eu estou aqui mais equilibrado, eu vou ajudar aquele desequilibrado lá. Perturbado. Aquele perturbado. Já entrei completamente errado, já derrapei na curva. Eu tenho lá do outro lado uma um espírito encarnado ou desencarnado. Eu tenho uma alma humana, né, seja ela encarnada ou desencarnada, e tudo que ela está precisando é de compreensão, é de entendimento, que é o que o acolhimento faz, é você conseguir sorrir com o corpo inteiro, né? Quando você, eu coloquei aqui o sorriso no coração, é quando você consegue realmente se colocar numa posição onde a pessoa perceba que ela é bem-vinda, onde a pessoa perceba que você não está dando lição de moral, que você não está querendo ser maior do que ela, porque normalmente essas pessoas se sentem pequenas. E o nosso esforço tem que fazê-la perceber o real valor dela. Ela é a pessoa mais importante do mundo naquele instante. Jefferson, você vai comentar sobre os órfãos, mas eu aproveito também, o Jefferson, que é um dos coordenadores do COEM, lá da União Espírita de Piracicaba, que é o centro, o curso de orientação e estudos da mediunidade. Então, um curso de mediunidade, tanto teórica, onde a gente aprende a mecânica, né, de como se dá as comunicações, mas também prática. E aproveito, né, estendendo um pouco o comentário aqui do Sérgio, que nós iniciamos, quando a gente fala de doutrinador ainda, fica uma dúvida. Nas sessões mediúnicas, numa casa espírita, apresentam-se somente espíritos espíritas? Ou apresentam-se também espíritos católicos, evangélicos e de outras denominações? Como funciona isso? Não, apresentam-se vários tipos de espíritos, né, com várias tendências, várias nacionalidades, muitas vezes, várias necessidades, como o Sérgio comentou agora há pouco. Então é uma coisa muito complexa, é exatamente da mesma forma como nós interagimos aqui no mundo carnal. A única diferença é que os espíritos que lá se manifestam estão fora da carne. Mas eu gostaria de fazer uma ressalva no seguinte ponto. O comentário que o Sérgio fez agora há pouco, ele está bem coerente com esse comentário, mas nós temos que lembrar o seguinte, o termo doutrinador ainda não está de todo extinto dentro do Espiritismo, e eu explico por quê. Porque depende, o Sérgio, todo mundo conhece o Sérgio é assim, eu gosto de ouvir o Sérgio falar porque o Sérgio ele é um emotivo. Ele mesmo fala nas palestras dele que ele é um romântico inveterado, um emotivo. Eu já sou um pouquinho mais cartesiano, até pela minha formação. Né? Então é o seguinte, numa sessão mediúnica nós temos, da mesma forma que nós temos vários tipos, várias origens dos espíritos que lá estão, várias religiões que eles frequentavam, né? Várias inclinações de crença, nós também temos vários tipos de manifestação. Por exemplo, nós temos manifestações mediúnicas, o Sérgio comentou muito das manifestações de sofredores. Óbvio, quando um espírito sofredor se manifesta, você não vai falar de doutrina. O que o espírito quer naquele momento é ser acolhido. Então você tem que ser, como o Sérgio comentou, muito mais acolhedor, muito mais fraternal e trazer para ele aquela necessidade que ele tem naquele momento. Agora, existem manifestações em que o espírito que se manifesta, ele não traz ainda nenhum tipo ou tendência de necessidade de ter o seu coração tocado. Então, nesse momento, você tem que trazer conceitos da doutrina. Você tem que trazer para ele, por exemplo, informações que ele vai despertar o seu conhecimento de saber que, por exemplo, que tudo que ele cobra de alguém é fruto de alguma coisa que ele já fez no passado. É mostrar para ele que existe uma lei universal, natural, divina, que é a lei da ação e reação. A lei da causa e efeito, mais propriamente dizendo. Então, por exemplo, vindo na questão do que nós lemos no Evangelho agora há pouco, o órfão. Aqueles que são contestadores de qualquer tipo de religião e principalmente contestador da existência de Deus, ele diz o seguinte, mas se Deus fosse tão bom, então por que, que existe um órfão? Por que, que o espírito, por que, que o indivíduo é desprovido de pai e de mãe? Não é uma atrocidade de Deus? É se nós olharmos somente naquele momento com os olhos daquela pessoa e daquele órfão. Mas se nós nos basearmos nos conceitos doutrinários, nós vamos entender que aquele espírito que ali está, muito provavelmente foi um que no passado não honrou pai e mãe, não fez aquilo que ele deveria fazer quando ele teve pai e mãe. Então Deus, ele não é um jogador de dados, eu costumo dizer isso, ele não sorteia a sorte de ninguém, ele simplesmente cumpre a lei. Então aquela pessoa, aquele espírito se reencarna desprovido daquele recurso, para que ele aprenda a valorizar. Né? Aí quando você vem e mostra para aquele espírito que veio desprovido de pai e mãe, mas nesse momento que encarna, sente toda a necessidade da falta de um pai e de uma mãe, aí você acaba socorrendo, como o Sérgio falou. E aquele que socorre provavelmente já foi um espírito que numa outra encarnação também foi órfão, experimentou a mesma situação e hoje tem no seu subconsciente gravado a sensação de que eu já senti isso, eu sei como ele se sente e eu sei como eu tenho que me portar para ajudá-lo. Bem colocado, sem dúvida. A gente só precisa cuidar, né, para a gente nunca entender Deus como aquele que castiga. Então, por acaso, de fato, a gente cometeu erros no passado com os nossos pais e tudo mais, mas talvez não seja somente, né, o julgamento de Deus que faz a gente, vai nascer sem pai, sem mãe, para entender o quanto é valioso, né? Na verdade, às vezes ele mesmo, no plano espiritual, ele já tomou conhecimento daquilo, porque a gente passa muito mais tempo lá no plano espiritual do que aqui. Então a gente tem tempo lá de refletir, de avaliar o que a gente fez, de se arrepender, né? Até participar da organização das experiências que a gente vai ser submetido na próxima existência. E aí, quando a gente volta para cá, a gente volta nessa situação. Mas nós não nos lembramos mais. Exato. Só que fica no fundo da nossa consciência, existe uma razão para isso. Por isso que dizem que a gente não aprende aqui, a gente vem relembrar aqui as coisas. Fica aquilo que aqui nesse programa vários colegas já comentaram isso. Fica aquela questão de você agir daquela forma sem você precisar ser impelido para fazer aquilo. Aquilo já está assimilado no seu subconsciente. É uma coisa que você já aprendeu e já pratica. Isso cria uma resignação sobre o processo. Exatamente. Mas assim, não dá para esquecer, até no ponto seu, Wilson, a covardia que às vezes acontece, porque às vezes o plano espiritual tem todo um arranjo para espíritos que não se toleram reencarnarem juntos e os pais se acovardam. Eventualmente pode acontecer. A gente vê histórias de crianças que são deixadas em lixeiras, né? É realmente o extremo, né, da desumanidade. Exatamente. A gente está falando que até especificamente por desespero mesmo, né? Por fraqueza, às vezes, aquele pai ou aquela mãe, né? Por fraqueza, por medo, por fragilidade. Né? Às vezes, nos trabalhos mediúnicos que eu trabalho, Wilson, a gente consegue verificar muita situação assim. Às vezes o espírito se manifesta e ele diz o seguinte: eu persigo aquele espírito encarnado porque ele me abandonou quando eu era criança. Ele me deixou numa lixeira. Mas aí quando você começa a fazer um trabalho de voltar a algumas existências anteriores, ele consegue enxergar que ele também fez aquilo. Que na verdade ele só estava experimentando um pouco do remédio que ele havia dado para outro. E às vezes fez pior. E às vezes percebe pior. Que aquilo que aconteceu com ele ainda era menor. Pouco perto do que ele era fez. Uma parcela só, né? Exatamente. Então quando você tem essa consciência, então nesse momento quando você faz esse tipo de atuação, de uma certa forma você acaba doutrinando, porque você traz conceitos da doutrina que sem os quais de Jesus. Não, sem os quais aquele espírito não pode entender aquilo. Né? E tem também, no exemplo até que o Jefferson deu, algumas criaturas meio raivosas, que de vez em quando a gente tem que botar no lugar também. Exatamente. Sim, tem que ser forte, tem que ser firme. Né? Firme. Até o termo orientador, se a gente usar o termo orientador não está errado, está correto. Não, está correto. Porque é uma orientação. É uma orientação. Uma orientação de conduta, né? Quando você fala, olha, perdoa, você está orientando, né? Mas, por exemplo, você pode chegar para um espírito trevoso, como o Sérgio comentou, e dizer para ele o seguinte: olha, eu vou te orientar da seguinte forma, existe um conceito divino, né? Uma lei divina que é a lei de causa e efeito.

Nós vamos aqui agora para um pequeno intervalinho com um bloco de música. A gente vai ouvir a canção Depende de Nós, a escolha do nosso amigo Sérgio Aguiar de hoje, hein? Ele que escolheu a música de hoje. Depende de Nós, na voz de Ivan Lins. E aí nós retornamos para o segundo bloco do nosso programa, onde a gente vai continuar discutindo o tema religiões. E agora, no programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Você ouve Momento Musical. Voltamos a apresentar o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Bem, querido ouvinte que nos acompanha e sempre com tanto carinho, né? Nós hoje começando um formato novo de programa, nos adaptando aí ao programa com 1h30. E a gente pede que você possa comentar sobre isso, entre lá na rede social nossa, no Facebook, comente, diga a sua opinião sobre o programa, o que, que você achou, se ficou com alguma dúvida, participe, né? E se possível a gente vai responder ainda aqui no ar ou durante os próximos dias. Nós então estamos começando o segundo bloco do programa, onde a gente continua tratando do tema religiões. Então eu selecionei algumas afirmações do Espírito Emmanuel, que foram extraídas lá da obra Religião dos Espíritos, de uma das mensagens, obra que foi psicografada também por Chico Xavier. Então, eu vou fazer aqui a afirmação e vou passar aqui os comentários para o Sérgio e para o Jefferson. Primeira delas, o Espírito Emmanuel nos diz o seguinte, que toda religião é sublime. No entanto, só a doutrina espírita consegue explicar-te os fenômenos mediúnicos em que toda religião se baseia. É uma afirmação que a gente precisa explicar um pouquinho, mas eu sempre comento, às vezes, na Casa Espírita, os espíritos não pertencem ao Espiritismo. É importante que a gente tenha isso. Foi a gente que inventou os espíritos. Foi a gente que inventou os espíritos. O que o Kardec fez foi observar o fenômeno e documentar quais seriam as bases corretas para que esse fenômeno fosse mantido, observado e tudo mais. Mas a gente vê nas religiões constantemente, as pessoas dão nomes diferentes, né? Algumas religiões anjos. Chamam de Espírito Santo, anjos da guarda, profeta. Dependendo da religião, eles vão usar um nome. Só que o que está por trás disso tudo é a inspiração divina, advinda desses espíritos que coordenam as ações no planeta, que coordenam a vida no planeta, e fazem com que essas orientações sejam passadas o tempo inteiro. Agora, o espiritismo... O Sérgio, então, espíritos são anjos? Na verdade, é isso. Os anjos são espíritos, mas né? Mas todo espírito é anjo? Não necessariamente. Né? Tem os espíritos de porco também, né? Tem também, né? Porque é importante até que a gente compreenda, se a gente vai lá no Deuteronômio, Eclesiastes, aquela proibição mosaica da comunicação com os espíritos, era exatamente por isso, porque as pessoas banalizavam esse contato, deixavam de viver a vida da maneira correta, ficando consultando os chamados gênios daquela época, e de certa forma ficando muito presos e muita distração acontecia. Moisés tinha a premissa básica do monoteísmo, né? De trazer a crença no Deus único e focar e trazer a questão do respeito à propriedade, à vida humana. Então, assim, através dos séculos, as religiões, seja quais forem, as filosofias todas, mantiveram um contato muito estreito com os fenômenos, mas categorizado da forma como é, estruturado da forma como é, somente pelo Espiritismo foi catalogado. E veja que o Sérgio comentou aqui sobre as proibições, né? Então, por quê? Como o Sérgio falou, tem os bons espíritos, né? Os espíritos puros, né? Kardec classifica todas as situações dos espíritos aí na erraticidade. E tem os espíritos, usando aí a terminologia do Sérgio, os espíritos de porco, né? Isso. Naturalmente, é igual aqui na Terra. Nós temos pessoas muito boas, pessoas mais ou menos, pessoas, né, muito atrasadas ainda. Né? No plano espiritual é a mesma coisa. Não é porque a gente desencarna que vira tudo anjo ou tudo demônio. Né? A gente também tem as mesmas... O que a gente vê aqui, a gente vê lá. Agora, fazendo uma analogia, então, com o nosso mundo físico, que a gente vê é mais fácil para entender. Você conhece uma pessoa durante um bom tempo, né? A gente vê tantos... notícias a respeito disso. Acontece alguma coisa ali naquela rua, todo mundo fala, nossa, mas essa pessoa era, né, vive aqui há tanto tempo, há 20 anos, nunca fez nada, a gente nunca imaginou que ela pudesse fazer isso. Então, temos uma grande dificuldade em conhecer as pessoas aqui, porque é difícil conhecer as pessoas. O ser humano é um ser profundo, né? Tem muitas camadas que a gente não consegue alcançar. Isso porque é uma pessoa que está aqui do lado e a gente está vendo. Imagine os espíritos, que também são seres complexos, que só não têm corpos. Como saber se aquele espírito realmente é um espírito que está dizendo o que é, o que é, se o que ele está dizendo tem valor ou não? Por isso que o Espiritismo ele criou, né, metodologias, né, sistemas para tornar essa comunicação segura. Né? Então tem toda uma orientação. O Jefferson vai falar alguma coisa sobre isso também, né? O Jefferson, que organiza trabalhos mediúnicos, sabe que é necessário, não é, Jefferson? Essas comunicações não podem ser feitas em qualquer lugar, podem? Não, de forma alguma. E é importante a gente lembrar o seguinte: como o Sérgio estava comentando, Moisés ele proibiu as manifestações que tivessem caráter de você fazer proselitismo, para você não trazer coisa boa daquilo. E se você pegar a Bíblia, como a gente estava comentando aqui, o Espiritismo, ele estuda os efeitos mediúnicos que existem descritos em quase todas as religiões. Por exemplo, vou citar só um exemplo aqui, Wilson. Santo Antônio de Pádua foi canonizado porque ele se materializou, né, numa determinada cidade aonde ele foi defender o seu pai, sendo que em outra cidade que ele estava lecionando, os alunos atestaram e testemunharam que ele estava naquela sala, naquele mesmo dia, naquele mesmo momento. O que para alguns isso é considerado um milagre, para o Espiritismo isso nada mais é do que um efeito, né, um efeito mediúnico, né, um tipo de mediunidade que algumas pessoas têm, que se chama bicorporeidade, né? Ele se desligou temporariamente num lugar e o seu espírito se materializou no outro. Isso tá, o espiritismo explica detalhadamente como funciona, como é o método, o que acontece com o corpo espiritual. Exato, né? O que é necessário para isso e tudo mais. E como você estava comentando na outra pergunta, com relação ao tipo de manifestação que você tem, obviamente, eu até acrescentaria alguma coisa a mais que você falou. Você disse assim, é difícil a gente conhecer essas pessoas que estão do lado. Eu diria o seguinte, é difícil nós nos conhecermos. Imagine os outros. Exato. Quantas vezes você faz algumas coisas e fala, eu não acredito que eu fiz isso. Não é isso? Mas assim, basicamente o que Kardec nos passou, nos ensinou, nos relembrou, baseado na moral do Cristo, né? Que nós podemos pensar o seguinte, espíritos bons só podem trazer o que é bom. Se a mensagem, se a manifestação, se o aconselhamento que o espírito nos traz, ele tem um fundamento moral por trás, ele é bom, prega a se fazer o bem, a caridade e tudo mais, tudo isso que a gente já discutiu várias vezes, o espírito é considerado bom. Agora, se a mensagem ela é dúbia, prolixa e algumas outras características, você pode sim imaginar que o espírito que está ali não é tão elevado. Então essas técnicas, como você comentou, Kardec documentou, ele observou, documentou, exemplificou, né? E todos os espíritas, quando bem treinados, sérios, antes do trabalho mediúnico... Os que estudam. Exato, né? Antes do trabalho mediúnico, se estuda, se aprende isso e se vai para essas manifestações de uma forma mais segura. Você veja aqui a afirmação de Emmanuel, né? Toda religião se baseia em fenômenos mediúnicos. A gente vê aqui a comunicação do nascimento de Jesus por meio de um anjo, um espírito. Olha, você veja só, Wilson, tem até a passagem da transfiguração de Jesus. A transfiguração, que ele fala com Moisés e com Elias. Exatamente. Que desencarnaram naquela época, mil anos atrás. E sem contar trechos na Bíblia, no Evangelho que está liberado para nós aqui, que a gente sabe que tem muitos outros Evangelhos, mas trechos da Bíblia canônicos, em que são, né, claros as alusões à reencarnação. Sim. Não é? Exatamente. Então, tudo explicado pelo Espírito. Deixaram duas, três passagens lá, esqueceram de arrancar. Esqueceram de tirar. Você tem Maomé, que também teve a comunicação com um anjo na caverna. Moisés, que, né, que se comunicou com o Espírito, que deu as instruções para ele. Enfim, todas as religiões são baseadas em fenômenos de comunicação, e fenômenos que o Espiritismo chama de fenômenos mediúnicos. Bom, vamos à segunda afirmação de Emmanuel. Toda religião é santa nas intenções. No entanto, só a doutrina espírita pode guiar-te na solução dos problemas do destino e da dor. Realmente, quando se fala da reencarnação, o Jefferson comentou agora há pouco, é sublime quando a gente atinge o entendimento sobre a reencarnação. Sublime. Para explicar de onde a gente veio, o Jefferson mencionou a questão do mecanismo de causa e efeito, para explicar as nossas dores, os nossos momentos de aflição. O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5, ele fala de causas atuais e causas anteriores das nossas aflições, e aí ele vai se pautar exatamente nessa questão. Então, o Espiritismo traz de maneira abrangente. E eu vi uma frase do Emmanuel mesmo, se eu não me engano, do livro Fonte Viva, onde ele dizia que se as religiões todas aceitassem a reencarnação, a gente estava já muito, muito acelerado, né? Muito à frente já nesse entendimento. E só para acrescentar a sua citação, Kardec diz, né, que o Espiritismo não se coloca como a religião do futuro, mas o futuro das religiões. Isto é isso que você disse, os conceitos espíritas sendo absorvidos pelas religiões. Isso. trazendo de forma clara, explicando, por exemplo, essa questão de pessoas que nascem com deficiência, não colocando Deus como uma criatura parcial, né? Quando ele premia alguns e penaliza outros. O Espiritismo traz todo esse entendimento esse conhecimento que liberta. Caso contrário, não dá para amar a Deus. Dá no máximo para temê-lo. Temê-lo. Eu vou andar na linha porque senão esse Deus aí vai destruir a minha vida. E nas minhas louvações eu vou agradecer porque ele não pegou eu. Exatamente. Então. Agora, viu, Wilson, tem uma coisa que é importante todos lembrarmos, que é o seguinte, eu costumo dizer isso aí. O Sérgio falou muito bem no primeiro comentário, da seguinte forma, não é o espiritismo que detém os espíritos, né? Então veja só, eu costumo dizer o seguinte, todos nós somos espíritas e muitas vezes não sabemos. Porque se você pegar os ditados populares, eles têm muito da doutrina espírita ali. Por exemplo, você pega aquele ditado que diz, quem com ferro fere, com ferro será ferido. Ação e reação, causa e efeito. A outra, aqui se faz, aqui se paga. Vai falar de reencarnação aí, né? Aqui você vem pagar todo o mal que você comete, seja nessa existência ou no outro. Enfim, essa alusão, essa afirmação da segunda afirmativa é justamente essa. O Espiritismo explica, né, de que forma, de uma forma racional, lógica e científica, como você comentou no início, como é que essas coisas acontecem. E sobre o destino, né? Porque, assim, o destino reservado com duas alternativas só fica bastante complicado, né? Então, o céu ou o inferno, né? Isso. Ou todos os benefícios do céu eternamente, que eu hoje não me acharia na condição de merecedor do céu hoje. Então, se eu desencarnasse hoje e eu me avaliasse, não, eu não vou para o céu, não tem condição. Eu já ia de sunga. eu já brigo com meus amigos, eu digo assim, bom, se eu morrer eu não gostaria de ir para o céu, eu ia ficar sozinho lá. Porque os amigos não estão, não tem ninguém lá. Ia ser um tédio. Porque ou o céu não seria um céu perfeito, né? Porque teriam pessoas ali ainda imperfeitas, ou então eu teria que ser totalmente transformado para ser colocado lá. Nesse caso, se eu pudesse ser transformado completamente para ser colocado lá, então Deus pode fazer isso já, não precisa esperar. Né? Fora o perigo desse entendimento, né? Você tocou num ponto crucial, porque se eu acreditar nisso piamente, e eu acreditar que, já entreguei para Deus porque eu não vou conseguir, o quanto eu posso atravancar o meu progresso com essa mentalidade de não tem mais jeito. E o outro ponto também é verdadeiro. Se eu não sou bom o suficiente para compartilhar do céu com os anjos puros, eu também não sou mau o suficiente para ficar eternamente sendo revirado lá pelo garfo do tinhoso. Não dá. Não é nem tanto ao céu, nem tanto à terra. Né? Então, a gente está no caminho do meio. E aí? Para onde a gente vai? E aí que entra a racionalidade, que é a fé raciocinada. Você não faz sentido, não tem nexo, um Deus todo bondoso ser totalmente dessa forma, te condenar ao inferno sem te dar uma segunda chance. Se nós que somos humanos damos segunda chance, não, seria e tem mais, olha, ele é imperfeito. Exato. E outra coisa, vamos dizer que você viva 50, 60, 70, 80 anos. Você vive 80 anos, comete vários enganos em 80 anos. Em 90 anos, você vive muito, 90 anos, cometeu vários enganos, né? Aí você morre e vai para o inferno. Por quanto tempo? O resto da vida. Não, uma eternidade. Eternidade é tempo demais. Eu não sei quanto que é isso, mas é muito tempo. Por 90 anos de erro, já está uma coisa fora de... Aqui na Terra nós temos, na nossa legislação, que é tão falha, porque a gente ainda é tão falho, nós temos o tempo da pena de acordo com a gravidade do crime cometido. Você tem os agravantes, os atenuantes. Você tem os agravantes, os atenuantes. Né? Lá, 90 anos, uma eternidade. Não, não me parece lógico, não. Né? Mais uma afirmação. Toda religião auxilia. No entanto, só a doutrina espírita é capaz de exonerar-te do pavor ilusório do inferno, que apenas subsiste na consciência culpada. Até a gente começou a falar um pouco sobre isso. E para mim, maior razão de consolo que existe dentro do Espiritismo, é uma das essa aqui, porque... Mas aí não tem inferno, então, é isso? Não existe um lugar lá para onde a gente vai, no inferno? Na verdade, ele coloca no final aqui a consciência culpada, né? O que acontece pelo próprio processo de evolução, o ser humano vai melhorando e ao se melhorar ele quer reparar. Quando ele tem consciência dos danos que ele causou, ele quer reparar. E o mecanismo de reencarnação permite que ao reencarnar todo um contexto seja criado. A gente sabe que dentro do Espiritismo a minha condição física, a minha condição financeira, se você é homem, você é mulher, todos esses aspectos são considerados durante o planejamento da reencarnação, para que a gente tenha esse contexto que permita reencontros e reparações. Então, determinado aí pelo livre-arbítrio, que o próprio espírito terá condição de corrigir os danos que ele causou. Esse pensamento traz mais justiça. Então, quem pune não é Deus que castiga, é ele mesmo. Ele mesmo. Né? Porque ele sabe, a gente sabe quando está errado, não sabe, Jefferson? Deus cumpre a lei. Sim, lógico. Né? A gente sabe quando faz alguma coisa errada. Lógico. Mesmo que a gente se engane, fala, ah, não, eu fiz porque eu precisava fazer, eu tinha minhas razões, mas lá no fundo você sabe que tinha uma opção. Né? E se você tem a consciência de culpa, de alguma forma você vai espiar essa culpa em algum momento na tua trajetória. Melhor que ela seja espiada no serviço, né, na corretiva de servir aqueles que eventualmente eu prejudiquei no passado. Toda religião é conforto na morte. No entanto, só a doutrina espírita é suscetível de descerrar, de abrir, né, a continuidade da vida além do sepulcro. Essa eu acho que é a coisa que eu mais gosto no Espiritismo, essa afirmação, porque ela traz... As pessoas sempre falam, nunca ninguém veio de lá para contar, né? Veio aí sim. Aí tá, veio. E isso que eu ia justamente comentar. Eu, por exemplo, sou testemunha disso. Eu perdi a minha mãe em 2009, ela desencarnou, e basicamente, quase um ano depois, ela se manifestou num trabalho mediúnico onde eu estava, trouxe notícias para mim de todos os parentes que já haviam ido e me preparou para a perda do meu irmão, que ocorreria logo depois. E ela justificou dizendo, eu tive que voltar antecipadamente para o plano espiritual porque eu ainda tinha que ajudar o teu irmão. Somente depois que meu irmão desencarnou que eu entendi o que ela quis dizer com isso. Mas o importante é que quando você percebe que a morte é somente uma transição, uma passagem, que a vida ela não se extingue depois de criada, então você fica realmente confortável em saber que cedo ou tarde você vai reencontrar amigos e entes queridos. Né? Então, essa realmente é uma coisa que... Agora, você imagina, né, como você estava comentando, você vai para o inferno e fica a eternidade lá e nunca mais vai ver pai, mãe, irmão, irmã, sei lá, quem for, né? Aí não adianta nem se arrepender mais, né? Porque quando foi para o inferno é, né, inapelável, uma sentença final, acabou. E aí a gente dá uma característica meio sádica para Deus, né? Porque ele dá a consciência de si para a gente e aí põe esse castigo eterno. Não morre nunca, não morre, sofre nunca eternamente. É um sadismo muito grande. É um sadismo. Bem, meus amigos, nós estamos chegando no final do programa Visão Espírita desta noite. Programa que foi um pouquinho mais curto. Novamente, a gente pede para os ouvintes para participarem, para mandarem as suas reflexões sobre o programa, a sua opinião. Programa que é transmitido todas as sextas-feiras aqui, a partir das 20 horas, pela Rádio Difusora AM 650 de Piracicaba. E também todos os domingos, a partir das 9:30 da manhã, lá pela Rádio Brasil AM 690 de Santa Bárbara do Oeste. O programa Visão Espírita está no ar desde o ano de 1999. Portanto, são mais de 17 anos, levando aos ouvintes a mensagem de amor e de consolação da doutrina dos Espíritos. são seus integrantes Alain Diniz Souza, Álvaro Vargas, Francisco Mourão, Geraldo de Tarso, Jefferson Godoy, aqui conosco hoje, Luiz Pessoa Guimarães, Sérgio Aguiar, aqui com a gente também, e este que vos fala, o Wilson Roberto Garcia. Eu vou ficando por aqui, deixando um grande abraço a todos os nossos ouvintes. Quero mandar aqui um abraço especial para o nosso amigo Tarcísio e para a Ana, para a Vitória, lá do Santa Terezinha, que nos acompanham sempre aqui. Eles mandaram aqui, ligaram aqui na rádio, né, deixaram um abraço para a gente aqui, para o Jefferson, para o Sérgio, para mim. Muito obrigado, meu amigo. Receba de volta aí o nosso abraço também, a nossa gratidão. Obrigado por nos acompanhar. Este que é um grande trabalhador também da doutrina espírita. Desejo a todos os ouvintes uma semana de muita paz, de muita harmonia, de muita luz. Que cada um de nós consigamos aí nos próximos dias encontrar a força necessária para conduzir o nosso pensamento, para conduzir os nossos passos no caminho do amor, né? No caminho da luz, a fim de que essa luz brilhe em nós, mas que também ilumine aqueles que caminham ao nosso lado. Eu passo aqui as últimas palavras para o nosso amigo Sérgio Aguiar e peço para o Jefferson fazer a prece final, Jefferson. Nosso agradecimento a todos aqueles que estão nos ouvindo, aos nossos colaboradores e a Deus pela oportunidade de a gente estar aqui. Eu queria agradecer, sobretudo, a participação no programa de hoje com colegas dessa magnitude, desse naipe, muito muito produtiva a noite de hoje, eu agradeço a Deus por isso. E vamos nesse momento elevar o nosso pensamento ao plano superior, a Deus, a Jesus, o nosso mestre inspirador, o Cordeiro de Deus, que nos trouxe toda a sua moral maravilhosa, que nos trouxe o entendimento das leis de Deus. E vamos rogar para que a espiritualidade amiga que opera junto com Jesus, protegendo e intuindo o nosso planeta, que esteja conosco em todos os dias de nossa existência, sobretudo no dia de amanhã, para que cada um de nós saibamos distinguir os nossos irmãos em Cristo, nossos irmãos em Deus, para que sejamos tolerantes com as diferenças dos nossos irmãos, da mesma forma que rogamos e esperamos que sejam tolerantes com todos nós. Que a espiritualidade maior, o amor de Deus, nos abençoe, as bênçãos do plano superior permaneçam conosco, hoje, amanhã e sempre, que assim seja. Você ouviu na Difusora o programa Visão Espírita, uma ação do Grupo Multimídia Espírita. Uma boa noite e até o próximo programa.